Madragoas da Amália, com António Vieira. Muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas. Muito obrigado por estar aí desse lado. Nós vamos ficar por aqui durante esta próxima hora à conversa sobre mais um livro, neste caso mais um volume destas obras pioneiras da cultura portuguesa. Hoje estas primeiras narrativas de Naufrágios, com o António Muniz, ele é o coordenador desta obra, e eu recordo que estas obras pioneiras da cultura portuguesa têm direção de José Eduardo Franco e também de Carlos Fiolhais e são editadas pela Círculo de Leitores. António, seja muito bem-vindo aqui às Madragoas. Muito obrigado por estar aqui. Estava eu a falar sobre a experiência do António em rádio. Ele disse-me que está a gravar aí uns programas para a Antena 2, portanto, estou assim quase diante de um veterano da rádio. Já, ou seja. Isto ao fim de 2-3 programas já não se esquece mais. Há aquela expressão do bichinho da rádio, não é? Não sei se vai ganhar ou não esse bichinho da rádio, mas é bom saber que está então aqui connosco. Antes de começarmos a falar sobre o livro, António, gostava que se apresentasse. Os ouvintes da Antena 2 já o conhecem, mas os da Amália não. Já sou professor aposentado da Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, historiador. Tirei a licenciatura de História, depois fiz o mestrado em Estudos Literários Comparados e o doutoramento em Estudos Portugueses, precisamente uma tese sobre a história trágica ou marítima. O doutoramento. E o mestrado, foi sobre o mesmo foi tema? Foi sobre a peregrinação do Fernão Mendes Pinto. No fundo, convergem, não é? Convergem. Apesar de terem sido realizados já alguns trabalhos, eu não sei se a peregrinação neste momento é leitura obrigatória ou não. Se é dada na escola. Não é sequer dada na escola. Mas a verdade é que já inspirou... Esse também não. Também não. Mas a verdade é que esse livro já inspirou algumas outras obras, e eu lembro-me do caso mais flagrante, a música do Fausto Bordal Dias. Sim, é verdade. Que se inspira na... Por esse rio acima. Por esse rio acima, aliás, nós vamos ter a oportunidade, se calhar até há um tema desse disco, Por Esse Rio Acima, um disco de 1982 e de facto um dos grandes discos da música popular portuguesa, e há um tema que se chama Olha ao Fado, portanto fica a promessa de que vamos ouvir ainda esta noite aqui esse Olha ao Fado. Mas dizia eu que, apesar de ser uma obra muito importante, a ideia que eu tenho é que vai ficando cada vez mais em esquecimento, caída no esquecimento. É verdade, Porque é que seria importante, já vamos falar sobre o assunto de hoje, mas porquê é que seria importante lermos essa peregrinação? É importante porque é uma grande obra da cultura portuguesa. E porquê é que é uma grande obra? Primeiro, é grande mesmo a extensão, é verdade. Tem um bom tamanho, como o volume de... Como esta, pois. Mas não só, porque realmente apresenta um herói que é extraordinário, que é o Fernão Mendes Pinto, não é? E que foi um herói navegador e, ao mesmo tempo, mercador, lutador, portanto, soldado, etc, etc. Portanto, são várias facetas desse herói, muitas vezes é visto apenas como o pícaro da cultura portuguesa, não é? Uhum. Mas que realmente apresenta também outros heróis, também outro pícaro é o António Faria, não é? E ele próprio apresenta um grande herói, que é o Padre Francisco Xavier, foi missionário no Japão, não é? E que foi morrer às portas da China, não é? Com pena de não ter missionado assim a China, não é? Portanto, é um livro cheio de peripécias, do ponto de vista... Com muita vida lá dentro, com muita, com muita vida, não é verdade? E que vai percorrendo todo o Extremo Oriente. A Índia, até começa logo no Mar Vermelho, na verdade, na Etiópia, portanto, o Preste João, e depois vai até o Japão, com grandes aventuras na China, na Tailândia, o chamado Sião, em Java, portanto, é a atual Indonésia, na verdade, e por aí fora, não é? É um livro cheio de aventuras, de grande densidade humana, e grande mensagem também. Fica como sugestão literária também essa peregrinação de Fernão Mendes Pinto. António, foi professor durante muitos anos? Sim, fui professor durante 41 anos. Deixou de dar aulas quando? em 2011. 2011. Durante esses 40 anos, quais foram as principais diferenças que foi encontrando de ano para ano? Ou seja, em 2011, quando acabou de dar aulas, qual é que foi o balanço que fez a esses anos todos de ensino? Foi um balanço positivo. Portanto, o ensino, o encontro com a juventude, na verdade, é fascinante. Porque existe, naturalmente... É preciso ter vocação, não é? É preciso ter vocação, isso é verdade. Não dá, sem vocação não dá. É que eu tenho esta idade e quando me falam de encontros com a juventude, eu fujo logo a sete pés. Né? E tenho esta idade, verdade? Está boa, não. Não, é porque a juventude obriga-nos a repensar continuamente a nossa atitude perante a vida, não é? E ajuda-nos a rejuvenescer também. É isso que é o desafio. E o interesse dos jovens por estes assuntos, por exemplo, é maior hoje, nos últimos anos em que esteve a lecionar, ou no início? Eu penso que a juventude está mais direcionada hoje para a informática, para as novas tecnologias. E para uma procura de informação que é muito diferente de há 40 anos. É muito diferente, não é? Por exemplo, o meu neto agora já faz investigação, tem 10 anos. E já faz investigação na internet, não é? Isso é interessante. Isso é interessante, porque realmente abre caminho para novas perspectivas. E há coisas boas e coisas más. É verdade. Sim, senhor. Hoje converso com o António Muniz, a razão da vinda do António aqui a este programa são estas obras pioneiras da cultura portuguesa, mais especificamente estas primeiras narrativas de naufrágios. António, vamos lá então saber o que é que podemos encontrar neste volume. No fundo, estas primeiras narrativas de naufrágios são constituídas por um corpus de dois volumes, dois tomos, a chamada História Trágico-Marítima, que foi uma compilação de 12 relatos de naufrágios, feita por Bernardo Gomes de Brito no século XVIII, portanto, 1735-1736, que foram oferecidas, portanto, esta compilação foi oferecida ao rei Dom João V, que foi o fundador da Academia, a Real Academia de História. Portanto, são oferecidas a ele e são uma compilação feita no século XVIII, mas os relatos são escritos no século XVI, portanto, desde 1554 a 1604, estes relatos, portanto, debruçam-se sobre naufrágios ocorridos num intervalo de 50 anos, ou seja, de 1552 a 1602. Portanto, são praticamente relatos que foram aparecendo no século XVI, alguns em edições avulsas, na verdade, e que depois o Bernardo Gomes de Brito compilou e editou em 1735-1736 em dois volumes. Como é que estes relatos apareciam? Que forma é que estes relatos tinham? Havia essa, na altura havia essa tradição, digamos assim, provavelmente não é a melhor palavra, de escrever sobre este tipo de experiência? Não, estes são os primeiros relatos que surgem, não é? De relatos de naufrágios. Não havia propriamente essa tradição de escrever relatos de naufrágios, embora apareçam pequeninas coisas aqui e além antes disso, mas não se constituem propriamente relatos de naufrágios. E, portanto, estes são realmente os pioneiros, são os primeiros a aparecerem, não é? E são escritos na primeira, portanto, pessoa? O primeiro que aparece é o chamado Naufrágio de Sepúlveda. Sim. Que é o primeiro relato, que ocorrido em 1552, na Terra do Natal, que é hoje uma região da África do Sul, que confina com Maputo, portanto, hoje, a antiga Lourenço Marques, hoje Maputo. Então, este primeiro relato tem como grande herói Manuel de Sousa Sepúlveda, que foi um herói da Índia, casado com Dona Leonor Sá, filha do governador Garcia de Sá, da Índia. Eles regressam do reino, ou melhor, regressam da Índia para o reino, nessa altura. Mas têm logo grandes azares. E porquê? Porque partem tarde, vão buscar, primeiro há a guerra no Malabar e depois vão buscar a pimenta, vão carregar a pimenta a Colão e a Coxim e, portanto, partem tarde. Esse já é um aspecto negativo, não é? partir tarde. É muito importante a época da partida, na verdade. Portanto, eles deviam partir em dezembro e partem em abril. Há a ver, grande diferença. E, pronto, para o reino, não é verdade? E outros aspectos também negativos são o galeão São João, chamado Galeão Grande São João, vem já muito desgastado em velas, já vem realmente impróprio para navegar. E, portanto, isso faz com que ele apanhe grandes temporais no Índico e dá-se então esse naufrágio. E não consegue, dá-se esse naufrágio, não consegue sobreviver, ou seja, vão perder os mastros, as velas, na verdade vão alijar a carga ao mar, que é a primeira coisa que se faz quando há tempestades, é dar as bombas para evitar a inundação, não é? E depois alijar a carga ao mar. Para quê? Para tornar o navio mais leve. E neste caso, este naufrágio teve um final trágico. Teve um final trágico, exatamente. Eles vão, portanto, desembarcar, portanto, têm os batéis, vão os batéis até à Terra de Natal, e aí dá-se a grande aventura. Durante três meses e meio, vão percorrer cerca de 300 léguas, ou seja, hoje 1500 quilómetros. Incrível. Não, até hoje, Lourenço Marques, de antigamente, hoje chamado Maputo, o rio, os três rios, não é? Um dos quais é o Rio do Espírito Santo. E essa peregrinação, chamada peregrinação, é ida por terra, exato, não é? Ora pelo litoral, ora pelo sertão, vai fazê-los encontrar dois régulos. Um régulo bom, que os acolhe e lhes dá comida, não é verdade? E um régulo mau, contra o qual ele, que era seu inimigo, contra o qual ele tinha prevenido, mas o nosso Manuel de Sousa Sepúlveda não lhe dá ouvidos e vai partir de lá e vai encontrar-se com esse régulo mau, que o desarma, e ele sem armas acaba por se entregar, não é? Fica, portanto, também demente, não é? Acaba por perder o filho bastardo, e isso vai fazê-lo enlouquecer. Depois, Dona Leonor de Sepúlveda acaba por ser, por também se entregar, e, portanto, faz uma cova na areia para portanto, ela é desnudada, não é? Para evitar ser confrontada com o desnudamento, que é envergonha, não é? Ela faz uma cova na areia, enterra-se aí, cobre-se com os seus longos cabelos e fica aí a aguardar a morte. É, portanto, o marido que ainda a sepulta, não é? E depois embranha-se no mato e nunca mais ninguém o viu. Que história, portanto, este é o primeiro relato. Incrível. Esta que podemos encontrar aqui nestas primeiras narrativas do... Cheio de densidade humana, sem dor, dúvida. De mensagem também. Dizia eu que é um dos relatos então que podemos encontrar nestas primeiras narrativas de naufrágios. Há bocadinho o António utilizou uma palavra, régulo, que era os chefes da tribo, das tribos. Eles chamavam reis e reizinhos, não é? Muito bem, fica aí esse esclarecimento. Algumas pessoas podem não saber o que é que significa. Sim, sim. Há bocadinho prometi que iríamos ouvir Fausto Bordal Dias a propósito dessa peregrinação de Fernão Mendes Pinto do álbum. Nós dissemos, aliás, por esse rio acima, é na verdade por este rio acima. Por este rio acima. De 1982, vamos ouvir então este maravilhoso Olho ao Fado. Eu caço dos Fonsecas, eu caço dos Madureiras, de ferro e puro sangue que me corre nas veias, nasci da paixão temporal, do parto dos vendavais. Cresço no fragor da luta, numa força bruta para além dos mortais. Mas tenho muitas saudades, certas penas e desejos, e aquela louca ansiedade, como um pecado, meu amor.

Depois de Fausto Bordal Dias, ouvimos Amália Rodrigues com Procura. Gosta de ouvir Amália também, muito. António. Muito. E vamos ter a oportunidade de ouvir Amália Rodrigues mais vezes também nesta conversa que eu hoje tenho com o António Muniz. Ele é o coordenador destas primeiras narrativas de Naufrágios, mais um volume das obras pioneiras da cultura portuguesa. António, há bocadinho fazia-lhe uma pergunta, depois acabámos por avançar e não falámos muito sobre isso. Quem é que escreve então estas primeiras narrativas de Naufrágios? Pois, portanto, o primeiro relato é um autor anónimo. Não sabemos exatamente quem é, embora alguns autores pensem que, ou atribuam a autoria deste relato ao guardião, o André Vaz, não é? Portanto, é um bocadinho controverso, mas penso que o guardião terá sido uma importante fonte, testemunha, portanto, do naufrágio, e uma importante fonte deste relato, não propriamente o autor. Portanto, penso que o autor será anónimo, no primeiro relato. O segundo relato, que é o naufrágio da nau São Bento, e aí temos já um narrador, que é também testemunha a bordo, e que é um cientista, que é o Manuel Mesquita Perestrelo. Não é? Que esse então atribui o seu próprio relato a si próprio, não é? Ele é autor também de outras obras, nomeadamente o Roteiro da África do Sul. É um cientista e ele encontrava-se a bordo, vindo também da Índia, juntamente com o pai. O pai é o primeiro a morrer, não é? Portanto, não chegou à terra. Dá-se também o mesmo tipo de naufrágio que o primeiro. Que o primeiro, sim. E vão desembarcar no mesmo sítio, na terra do Natal também. Depois de desembarcar, depois da tempestade, exatamente muito semelhante ao primeiro relato, não é? Vão desembarcar e vão fazer o mesmo tipo de peregrinação, o mesmo tipo de 300 léguas, vão ter os mesmos, só que não vão ter as dificuldades que do primeiro relato, não vão ter o tal regulo mau, aí não vai acontecer isso. Mas o que vai acontecer é digamos, a morte do capitão Fernando Álvares Cabral, que é, digamos assim, imprudente e vai atravessar uma corrente, um rio, através do vale de um rio, e portanto é imprudente porque é apanhado nessa corrente e acaba por morrer aí, não é? E por outro lado também o irmão do Manuel Mesquita Perestrelo também morre muito cansado, muito debilitado da caminhada, e portanto ele escreve precisamente este relato em homenagem ao irmão que morreu. E também ao pai, mas principalmente ao irmão que morreu. São 12 relatos aqueles que encontramos aqui neste volume. É impossível, claro, falar sobre cada um deles nesta conversa. São 12 relatos, está a ver? 12 relatos, mas são sempre testemunhos de... Não, nem todos. Nem todos, nem era todos. Isso que eu gostava de saber. Claro. No primeiro e no segundo, sim. Sim. No terceiro também, não é? Ok, quais são os exemplos que fogem a essa... Por exemplo, são os de Diogo do Couto. Diogo do Couto é um cronista das décadas da Índia, ele continua as décadas de João de Barros, a partir da década quarta até à décima segunda, na verdade, e a década sétima vai portanto, escrever sobre vários relatos, entre os quais o quarto relato. O quarto relato é, portanto, extraído da década sétima de Diogo do Couto, e, portanto, ele não é um autor presencial, os acontecimentos, mas faz questão de dizer que averiguou bem as fontes e, portanto, o que diz é verdadeiro. É verdadeiro. Aqui há uma pergunta que imediatamente nos vem à cabeça. Quão confiáveis são cada um destes relatos? Claro que são confiáveis porque são testemunhas, sim, oculares que transmitem, não é? Muitas vezes até são os próprios autores que vivenciaram esses relatos, por exemplo, são vários, não é? Eu já disse o primeiro, o segundo, o próprio terceiro, o próprio Quinto, Sexto, são quase todos, não é? À exceção destes que eu disse, do Diogo do Couto, e também do 12º, que também não é autor presencial, que é um desembargador da torre, digamos assim, do Paço, desembargador do Paço, é um juiz, não é? E nenhum destes autores teve a tentação de fantasiar um pouco as coisas, ou não? Não, penso que não. Há uma grande fidelidade aos acontecimentos, embora transmitam, digamos assim, com o calor e a paixão da transmissão dos acontecimentos, possa parecer que exista um certo colorido. Mas é o colorido, digamos assim, da dramaticidade das situações vividas ou então testemunhadas que aqui passa, não é? E é o colorido natural de quem está a contar uma história, não é? Exatamente. Eles até dizem que há uma distância enorme, não é? Entre o vivido e o pintado. Entre o vivido e o pintado. Para nos marcarem bem a distância que existe entre aquilo que se escreve e aquilo que se vivenciou. E a verdade é que nestes relatos podemos encontrar, além de histórias fascinantes, podemos encontrar também excelentes registros literários nesse exatamente, sentido. Exatamente. São cheios, por exemplo, não apenas da descrição dos costumes, da descrição dos nativos, mas também do ponto de vista literário, com recursos estilísticos. Há algum que seja particularmente entusiasmante? Quer dar um exemplo? São todos. Se quiser, são todos. Todos têm o seu mérito, todos têm. Digamos, por exemplo, o primeiro também, com a sua simplicidade, acaba por tocar muito o leitor, não é verdade? E também com apóstrofes que vão sendo feitas ao destino, à dor, não é verdade? E isso toca profundamente o leitor, não é verdade? Tem algum relato preferido? Algum que o tenha tocado particularmente? Vamos lá. Quer dizer, eu acho que o primeiro relato toca toda a gente, não é? Eu acho que toca toda a gente, não é? O António também ajuda porque é um excelente comunicador. Mas eu fiquei cheio de vontade de ir ler com toda a atenção este relato. Sim, sim. Eu aconselhava o primeiro relato porque realmente não é muito grande, é dos mais pequenos, não é? Mas é cheio digamos assim, de interesse humano, de mensagem, de calor humano também, e portanto eu aconselhava começar por aí, não é? Portanto, o segundo, o sexto, são os maiores. São os maiores, não é? Mas também são sobretudo o sexto, tem já, apesar de ser escrito por um boticário, é engraçado, Henrique Dias, que é aquilo que hoje chamaria um farmacêutico, não é? Uhum. E que acaba por também ter um grande papel a bordo, não é? Nas sangrias, na sua intervenção junto dos doentes, na verdade, ele vai para a Misericórdia de Goa, e portanto, ele. Ele, como eu estava a dizer, apesar disso, ele vai citar autores clássicos, como Ovídio, como Juvenal, como Horácio, não é verdade? Não é verdade? E isto tem já um certo pendor erudito, não é? Nem todos os leitores talvez gostarão, não é? Depende dos leitores, naturalmente. Não é? Relatos fascinantes, estes que podemos encontrar nas primeiras narrativas de Naufrágios, uma das obras pioneiras da cultura portuguesa. Relembro que esta belíssima coleção tem direção de José Eduardo Franco e Carlos Filhais. O volume sobre o qual falamos hoje tem a coordenação do António Muniz e é uma edição da Círculo de Leitores. Tendo em conta, meus caros amigos, que temos uma Celeste aqui no estúdio, vamos ouvir Fado Celeste, na voz de Celeste Rodrigues. Quando amanhã me desperto, a janela entreaberta, deixa-me ver a cidade. E para não sofrer à toa, não dou nome a Lisboa e só lhe chamo saudade. E para não sofrer à toa, Há tanta gente a passar que às vezes chego a escutar o pregão de uma varina. Sei que a vida continua, mas vejo passar na rua os meus tempos de menina. Sei que a vida continua, mas vejo passar na rua os meus tempos de menina. Olho outra vez a cidade, mas quando o vento me invade e a solidão me agarra, fecho de vez a janela, peço à saudade cautela e abraço uma guitarra. Fecho de vez a janela, peço à saudade cautela e abraço uma guitarra. Saudade, cautela e abraço, uma guitarra. A saudade assalta o meu praia veio findar. A sua voz parece até cheia de pragas, mas o mar volta ao seu sonho se eu venho à praia cantar. E ouvimos a Celeste Rodrigues em dose dupla aqui nas Madragoas, depois de Fado Celeste, ouvimos também esta Lenda das Algas. Isto porque temos uma Celeste em estúdio, já lá vamos conversar com a Celeste, Maria Celeste, esposa do meu convidado de hoje, que é o António Muniz, responsável pela coordenação destas primeiras narrativas de Naufrágios, um dos volumes das obras pioneiras da cultura portuguesa. O António coordenou esta obra que basicamente partiu de duas obras, uma obra dividida em dois tomos, por assim dizer. Exatamente. Do Bernardo Gomes de Brito. Quem é que era este homem, Bernardo Gomes de Brito? Este homem não sabemos exatamente quem era. Portanto, ele é chamado Curioso pela Biblioteca Lusitana do Machado. Exatamente. Eu penso que... Barbosa Machado. Eu penso que ele está ligado, até porque dedica esta obra ao rei Dom João V, fundador da Real Academia de História. Eu penso que ele está ligado à Academia de História, não é? Senão não faria, não é? Mas é chamado Curioso. O que é certo é que ele encontrou, digamos assim, concedeu um grande benefício à cultura portuguesa, trazendo à ribalta, digamos assim, aquilo que estava escondido e sepultado um pouco no esquecimento dos séculos, do século XVI, e, portanto, teve um grande contributo, e até deu-lhe um título muito feliz, História Trágico-Marítima. Este título é dele, na verdade. História Trágico-Marítima. É um título notável. É um título notável. E muito português. Muito, não é? Expressivo. Aliás, muito expressivo. O título da introdução deste volume, que é escrita precisamente pelo António, é o aqui está uma palavra que eu tenho alguma dificuldade em dizer. Pioneirismo da Pioneirismo. História Trágico-Marítima. Retrato da identidade portuguesa. De que maneira é que este é um retrato da identidade portuguesa? Porque a nossa vivência, a nossa maneira de ser, com as nossas virtudes e os nossos defeitos, está aqui, marcada. As nossas virtudes, a coragem, a valentia, a capacidade de improvisar, a capacidade de ultrapassar os obstáculos. Veja, por exemplo, como é que eles ficavam sem nada, com os naufrágios, e acabavam por construir novas embarcações. Com o quê? Com o que restava das tábuas do naufrágio, faziam novas velas, faziam novos mastros. Por exemplo, transformavam uma espada, na verdade, em serra. Não é verdade? Tudo isso, esta capacidade de transformar, digamos, a agudeza do engenho, isso é bem português. É bem português. Mas também temos os nossos defeitos. Os nossos defeitos. A inveja, a cobiça. Nota-se nestes relatos essa parte menos positiva dos portugueses. A discórdia. A discórdia, na verdade. A insubordinação. A anarquia. Portanto, os nossos defeitos também estão aqui. Não é? Ao de cima das águas, não é? À superfície das águas, na verdade. Portanto, é bem um retrato da identidade portuguesa, não é? Veja, por exemplo, a capacidade de resistência que teve o Jorge de Albuquerque, não é? Passando imensa fome no naufrágio que teve desde o Brasil até o Reino, até Lisboa. E a capacidade de afrontar, por exemplo, os franceses. porque estes relatos também são digamos assim, também narram aventuras com os corsários franceses, corsários holandeses e corsários ingleses nos vários relatos. No sétimo relato é com franceses, no 12º relato aparecem os holandeses, no Galeão de Santiago, e também aparecem os ingleses, não é? Na Nau Chagas, também no último relato. Portanto, eles vão afrontar não apenas os chamados cafres, que são aqueles nativos da África Oriental, não é verdade? E vão conviver com eles, e vão aprender a conviver com eles, e a resgatar mantimentos, e comunicar com eles, etc. Mas também vão enfrentar os corsários europeus. Quer dizer, eles vão encontrar inimigos de um lado e do outro. E realmente estes relatos apresentam-nos um contacto dos portugueses com o universo. Com o universo. Portanto, é a globalização que aqui está, não é? Desde, digamos, desde o Extremo Oriente até ao Extremo Ocidente, não é verdade? Relatos fascinantes, sem dúvida, aqueles que podemos encontrar nestas primeiras narrativas de naufrágios, o assunto que nos acompanha ao longo desta noite das Madragoas. Estamos aqui já na reta final da conversa e eu gostava de juntar Maria Celeste à conversa, ela que é a esposa do António, convidado desta noite das Madragoas. Maria Celeste, vou chegar aí o microfone. Muito bem. A Maria Celeste há bocadinho estava a dizer que era fã de Amália. E estava a explicar porquê. Eu peço agora que explique, já com o microfone ligado, o porquê dessa paixão e desse interesse por Amália. Eu fiz um curso de letras. Isto também penso que tem muito a ver com isso, não é? Fiz germânicas. Mas sinto-me muito portuguesa. Eu sou uma mistura de alemão, de inglês e de português. E tenho muito orgulho em ser portuguesa. Aí em que cruzei-me com a Amália. E esta, a voz da Amália não é só, não é a voz de uma pessoa qualquer. É a voz de uma mulher profundamente enraizada na vida. Todo, a cada passo, cada etapa da sua vida, desde as laranjas, desde a separação da família, quer dizer, foi uma vida marcada por muita glória e muito sofrimento. Era uma mulher de uma sensibilidade espantosa, absolutamente invulgar, uma mulher muito inteligente, ávida de conhecimento de vida, de si própria, dos outros, de destino. Tudo isto encontramos em Amália, e depois uma capacidade espantosa de transmitir isso tudo na sua voz. Porque é uma voz que é condição humana, é uma voz. Que expressa, que nos chega aos ouvidos e à alma, fundo, como um testemunho das fragilidades da condição humana. A história trágico-marítima também se cruza aqui. Celeste, há bocadinho, utilizou uma palavra, uma frase, aliás, muito, muito interessante. Disse que a Amália ensinou-a a nascer, a crescer, de alguma maneira, e ensinou-a, ou vai ensiná-la, a morrer. É uma frase, esta história de ensinar a morrer é uma expressão muito curiosa, muito interessante, e que se pode relacionar com este livro. Esta experiência do naufrágio ensina a morrer também. Exatamente. É o fim. Portanto, é o enfrentar definitivo com a esperança e com os nossos medos, com o desconhecido absoluto. Também é o valor destas histórias, sim, também está, sim, aí, não é? Sim, sim, sim. Há essa confrontação com a morte, não é? Inesperada, porque se parte para se vir para o reino, na maior parte das vezes é torna a viagem, não é? E, claro que se parte com expectativas, etc., mas a partir do momento que há um naufrágio, a morte passa a ser um fantasma permanente. A morte e um sofrimento atroz, atroz. Celeste, muito obrigado. Não, António, muito obrigado também. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa a propósito do livro, alguma coisa que queira mesmo dizer, aí mais alguma pista para a leitura do livro. Temos aqui os últimos minutos, vamos já. Não, só quero agradecer e ao mesmo tempo aconselhar os leitores a lerem estas histórias que são realmente penetrantes da alma humana. Portanto, falámos há pouco da identidade portuguesa, mas também tem aqui muito de identidade humana, de condição humana, condição humana. Porquê? Porque, digamos, esta tendência para o egoísmo, para a cobiça que é tão denunciada aqui nestes relatos, naufrágios, não é verdade? A avareza, etc. Tudo isso é próprio da condição humana, não é? E, portanto, nós encontramos aqui lições magníficas. Cá está o que você disse há pouco, aprender a morrer. Cá está, a confrontação com a morte. Muito obrigado, António. Muito obrigado, Celeste, também por essas palavras aqui nos minutos finais das Madragoas. E vamos lá recapitular a matéria dada. Hoje tivemos a conversa, a propósito destas primeiras narrativas de Naufrágios, um dos volumes das obras pioneiras da cultura portuguesa, editado pela Círculo de Leitores. Tem direção, a coleção toda, tem direção de José Eduardo Franco e de Carlos Fiolhais. Este livro, este volume, tem a coordenação do António Muniz, convidado esta noite das Madragoas, e para o final eu só poderia mesmo deixar Amália Rodrigues, claro, a cantar precisamente Naufrágio, um poema lindíssimo de Cecília Meirelles, a música de Alain Lemã, e foi o tema de abertura de um dos grandes discos de sempre do fado e da música portuguesa, chama-se Com Que Voz, um disco de Amália Rodrigues gravado em duas noites, 7 e 8 de janeiro de 1969, e que viria a ser, de facto, um dos grandes discos da música portuguesa, editado depois em março de 1970. Por isso, terminamos da melhor maneira esta edição das Madragoas com Naufrágio. Até amanhã e um forte abraço. Sonho deserto.